Eu quero te encontrar, conversar com você. Não sei se vai me ouvir, se vai me compreender. Tô me sentindo preso nas grades dos pensamentos. Eu me tornei refém dos meus próprios sentimentos. Eu quero te encontrar, conversar com você. Não sei se vai me ouvir, se vai me compreender. Tô me sentindo preso nas grades dos pensamentos. Eu me tornei refém dos meus próprios sentimentos. Hoje eu me encontro trancado no quarto escrevendo esse som. E na minha blusa ainda tá seu perfume, as marcas de batom. Eu lembro de várias madrugadas, nós dois solto pela rua, contando as estrelas e cantando pra lua. Poderia ser simples se eu não fosse tão problemático. Construir meu planeta em outro universo galáctico. Eu sempre estive em guerra nessa atmosfera e você me avisou. Eu fui mergulhando nesse oceano, mas o oxigênio acabou. Você tem um jeito único, você é incrível. Você é uma maluca, tá em outro nível. Você mexe comigo, é irresistível. E é por esses motivos que eu quero estar contigo. Eu me sinto perdido dentro dessa vida louca. Sempre que eu me encontro é quando você tira a roupa. Você é preciosa, é minha joia rara. O que Deus uniu, o inimigo não separa. Pede pra esse Zé Povinho, para de fofoca. E vamos construir nosso ninho firme na rocha. O meu ponto fraco tem nome, tem endereço. Quando eu perdi minha mandraca, eu paguei um alto preço. Eu juro que reconheço, sou réu, confesso. Vamos pegar o que é bom e jogar fora todo o resto. Andando nesse B.O. e vem ficar do meu lado. Seu vilão está disposto a esquecer do passado. Deixa eles pensar e falar o que quiser. Siga andando contra o vento e remando contra a maré. Se eu tô vivo pela fé e você sabe muito bem que nós dois juntos é foda e não tem pra ninguém. Quero te encontrar, conversar com você. Não sei se vai me ouvir, se vai me compreender. Tô me sentindo preso nas grades dos pensamentos. Eu me tornei refém dos meus próprios sentimentos. Eu quero te encontrar, conversar com você. Não sei se vai me ouvir, se vai me compreender. Tô me sentindo preso nas grades dos pensamentos. Eu me tornei refém dos meus próprios sentimentos. Cada ano que passa as pessoas se tornam mais frias, mais vazias. A era digital fez muita coisa se tornar artificial. Eu ainda sou um romântico à moda antiga. Aprecio a brisa da manhã, o pôr do sol, as primaveras. As tempestades vêm, mas a gente supera. A coisa mais divina desse mundo é viver cada segundo como se fosse o último. Vem surfar nas nuvens, viaja comigo nesse cometa. Porque nós dois juntos é foda. Nós é muita treta, nós é muita treta. Ser nós dois juntos entre o céu e a terra. Os momentos difíceis vêm e a gente supera. Enquanto eles fazem guerra, nós tá fazendo amor. Hoje o universo conspira a nosso favor. Vai ser nós dois juntos entre o céu e a terra. Os momentos difíceis vêm e a gente supera. Enquanto eles fazem guerra, nós tá fazendo amor. Hoje o universo conspira a nosso favor.